E é assim que começa. Olá, isto está se calhar. Yeah. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de Cream Pie, que é o nosso podcast em que falamos sobre cenas. Cream Pie. Querida mãe, onde estão? E eu. Aqui fala o vosso filho Orfão. Ah, pensei que ia dizer João. João Orfão. Meu nome é Paulo Coelho. Estou aqui com os meus amigos Diogo, Rui, Afonso, Sobral e Sérgio. Yeah. Olá. Olá. Oi. Olá, boa noite. Yeah. E pronto, é isso. Tipo, o podcast será... O objetivo do podcast é o quê? Tipo, falar de cenas? Sim. Somos tipo... Yeah, e aí vai variando, obviamente, quem é que vai fazendo os episódios, né? Mas tipo, é do tipo... Quem é que é fixo? Eu, porque a garagem e o microfone é meu. E tipo... pá, somos assim... jovens, com opiniões fortes e com um pouco conhecimento sobre coisas e expomos a nossa falta de conhecimento sobre as coisas. Não só expomos a nossa falta de conhecimento, como chupamos a nossa falta de conhecimento. Exatamente. Chupamos o conhecimento uns dos outros. E, aliás, enfiamos o conhecimento lá dentro e depois fica lá. Por isso é que se chama Cream Pie. Gostam de chupar conhecimento? Gostas de chupar cu de cimento? Eu enfiava o cu no cimento, Ontem o meu amigo Afonso deu um concerto com a sua banda Comanche no bairro Alto, que correu bem e que eu entrei em dois sons, e num dos sons foi do tipo um inferno, man. Morri no palco completamente. Não só viu? Não só via nada do que eu dizia, pelos vistos. E tipo, estavam lá duas gajas que estavam a reagir, a fazer expressões a tudo o que eu fazia, estás a ver? Assim que eu meti-me lá, não via palco, só via estar em frente de pessoas sentadas num café. Foi um concerto num café? Yeah. E tipo, assim que meti lá e via ela a reagir, estava do tipo, eu não devia estar aqui, estás a ver? Mas pronto, o concerto foi fixe até, se começou, não correu mal. E a banda deu-lhe, aquilo estava cheio. E pronto, é isso. Props para os Comanche. Props para os Comanche. Olha, vão lá ao Facebook. Veja aí os gráficos de som. Yeah. E quando eles falam, está muito mais pequenino. Yeah, porque eles estão longe. Mas lá está, é quando. Não. Lá está, é que é isso que vocês pensam, que eu vou pegar nisto e vou fazer as vossas partes todas maiores. Não, isso. Não estão a normalizar. Não, isso não. Porque se isto está tudo. Tipo, se isto está maior, estás a ver? E isto está mais pequeno, o normalizar e essas cenas todas. Pegas naquele botão em que mete tudo ao mesmo som. Não, isso não existe. Isso não existe. Tens de fazer o update, meu. Eu acho que isso existe. Não existe. Concordo com o Sérgio, acho que isso existe. Mas não existe. Mas. Mas o todo poderoso do som. Ah pá, foda-se. Tipo, eu sei que não existe. Tipo. Porque. Eu já gravei coisas com vozes e vocês não? Ouve-se bem. Ouve-se. Okay. Tipo, isto agora ouve-se. Acho que tipo, quase toda a gente ouve-se bem. Então vamos já falar de temas. Ninguém quer falar de nada. Quero. Claro, eu vou contar a puta da história do GNR que morreu, mano. Yeah. Acho que é o ideal. Yeah, então é assim: estavam dois gajos num carro de patrulha. Segundo o que eu percebi, eu apanhei a notícia hoje a meio na SIC. Acho que... Ah, não tinhas ouvido. Não, eu já sabia que o gajo tinha morrido, estás a ver? Não, e tinha sido... Não, calma, o gajo morreu, o gajo estava na bagageira. Não, o fugitivo está fugido. Ah, não, foda-se, mas o GNR morreu. Então foi assim, o fugitivo... Foi para aí há uma semana ou há duas semanas. Hoje é dia 16 de outubro, isto aconteceu para aí há duas semanas, ou o que foi? Não. Uma semana? No início da semana, desta semana. Uma semana? Já, seis dias, exatamente. E então... Toma, orienta-me. E então o que é que aconteceu? O gajo foi mandado parar? Não. Foi. Aí, foi o gajo. Já estás errado. Calma. O que aconteceu? Deixa-me contar-te isto. Conta-te, estás errado. Porque a notícia que eu ouvi hoje tinha sido o relato do segundo GNR que pensava que estava desaparecido no mato, puto. Que o gajo tinha tentado matar. Pera. A cena foi essa, meu. O gajo obrigou o segundo GNR. O gajo obrigou. O morreu a estar no hospital. E esse que está no hospital estava em coma e acordou agora. E foi ele que teve a contar esta merda toda. Foi o gajo que meteu, o corpo do colega na bagageira. Foi, foi tipo a conduzir com o outro gajo a apontar-lhe a arma e o gajo sempre a tentar saber onde é que haviam operações stop e não sei o quê, estás a ver? Até que a certa altura o gajo mandou-o parar na mata e deu-lhe um tiro e pensava que o tinha morto, só que o gajo não morreu. E o gajo, o gajo que matou. Pronto, o gajo que matou o GNR basou e anda a fugir desde essa altura. Não, e nessa altura. Ah, não, depois ainda encontrou altura, o casal. Em mato, baleou um casal e roubou-lhes o carro. Yeah, baleou, matou-os. Ela não, tem não. Estrado grave. Estrado grave. Tem estrado grave. Uma cama baleada. E o homem matou. Pronto. E quando dava a luz, não, mas sabem o porquê? O porquê disso tudo? Porque ele, era um assalto. Ele estava a roubar tipo cobre e merdas assim num hotel em construção. Era cobre, ali no cofre de um hotel. Cobre. Se calhar era cobre num hotel. Não, acho que era cobre. Mal. O hotel estava em construção. Era, e era tipo erro remoto. Era um hotel abandonado. Não, não, era um hotel em construção. Isso ainda é mais estúpido matar dois GNRs por causa de cobre, meu. Não, matar GNRs é sempre. Mas o gajo devia matar alguém. Matar alguém é sempre estúpido. Quer dizer, matar GNRs é fixe. Não, a cena GNRs é tipo, nem sequer são bofias a sério. Pá, se ainda fossem os gajos da banda, ainda era uma cena. Não, mas GNRs viram-nos no gavião lá nos cornos. Aquela banda de GNR. Ah! Não viram nada. Os GNRs, quando a gente mataram o reininho. Os GNRs não nos viram lá no gavião a levar nos cornos e não foram fazer nada. Exatamente. Estavam a fumar um cigarro. Exatamente. Se a foda os GNRs. Meu, eu uma vez roubaram-me um telemóvel no bairro Alto. No bairro Alto, não, tipo no Recio. Mas isso é PSP. Não, é GNR. Tipo, onde é, estás a ver na cena do Recio em que sobes ali, na estação do Recio, sobes aquela rampa e depois está ali a GNR. Tipo, um gajo roubou um telemóvel, estava a correr atrás dele, e depois estava o GNR à porta a dizer: oh, ajuda, e ele tipo ali parado, vou sair do posto e o caralho. Oh meu, foda-se. Vai para que é que estás a guardar uma porta? Guarda as pessoas, meu. É para isso que serves. É para isso que nós pagamos. Exatamente. É para isso que eu te pago o salário. Que não pago, mas os meus pais pagam. Eu pago. Mas pronto, é essa a história. É tipo. Então, e depois? Mas, ok, então um gajo matou um GNR e um gajo e está a monte. Matou um GNR. Mas como é que matou o GNR? Isso é que eu não percebi. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu? Ele estava a roubar. Estava ele a roubar cobre num hotel abandonado. Não, em construção. Em construção. Mas numa zona bué remota em aquela merda de São Pedro do Sul. Erganil. Não, aquilo era em Santa Conda do Assobio. Não, mas era para o pé de Santa Combadão. Não, era ao pé de São Pedro do Sul, ou assim. E o gajo estava lá e pá, a polícia, a GNR, estava um carro GNR de patrulha, calhou, passar lá, viu lá o carro do gajo. Era suspeito porque era uma rua que era pouco conhecida. Yeah, uma rua que não tinha ninguém, porque aquilo é literalmente no meio do nada. Eles giram luzes no meio do mato, foi uma merda assim que eu li. Pá, não sei. E os gajos foram lá investigar e assim que chegaram lá, pá, mal chegaram, o gajo foi logo, pum, pum, matou. Cartucho. Tipo, cartucho não, estás a ver? Pelos vistos, agora esse que está que teve em coma, contou a história de que foi ele que... Mas isso foi depois. Foi o gajo, tipo, eram dois GNRs, um foi baleado logo, o outro não. O que não foi baleado meteu o GNR, que foi baleado na mala, morto, basicamente, na mala do carro de patrulha. Ah, já estava morto. Já estava morto. O gajo, tipo, fez carjacking, estás a ver? Do carro de patrulha. Do carro de patrulha. GTA. Do carro de patrulha. Do carro de patrulha. Não, não, mas não foi carjacking. Não. Foi tipo... Sim, tipo, o gajo entrou e... Obrigou o GNR a conduzir e... Ah, então, será que ele não sabe conduzir? Isso era bem engraçado. Não, será que era analfabeto e estava... Não, mas já, e depois arrancaram dali, estás a ver? Chegaram a uma certa parte em que um gajo... Isso é tipo um... Isso é analfabetismo. Em que o gajo foi do género... Pá, não sei, deve ter pensado, já chega, do carro patrulha. Pá, entraram tipo num caminho de terra batida no meio do mato. O gajo saiu do carro, baleou o outro GNR que estava a conduzir. E não matou. Pelos vistos não chegou a matar, o gajo ficou em coma e já acordou. E entretanto, estava lá perto um casal que também conduzia um carro. Estás a ver? O gajo chegou lá, tipo, matou, baleou os dois na cabeça. O Cota morreu logo, a gaja está. O Cota que tinha casado há uma semana, sim, uma merda assim. Tinha tipo 20, 25 ou 27 anos, uma cena assim. 25 ou 27, entre as duas. E aí, tipo, roubou-lhes o carro e arrancou. E entretanto, o gajo, quando arrancou daí, ele foi a casa. Yeah. Foi a casa, viste essa parte? Ah, não, não, isso não. Porque passou na rua dele, estás a ver, o vizinho dele estava lá, tipo, olhou para ele e ele, tipo, disse-lhe bom dia, não sei o quê, tudo bem. Arrancou e a seguir veio para baixo no carro dele. E entretanto passou e depois está a monte. Entretanto, supostamente já foi avistado em Salamanca. Agora, pelos vistos, foi avistado em Vila Real. Em Vila Real. Agora tem tipo fotos dele no telejornal. Sim, sabem quem é. Estavam a dizer que o gajo se calhar saiu por Ceuta para a África. Tu, o gajo que viste em Vila Real, está agora uma notícia. Já foi visto um gajo parecido, como em Salamanca. Também disseram que viram um gajo em Salamanca. E a polícia dizia que não. O que, yeah, o que é que vocês faziam nessa situação? Se tivesse morto alguém. Se tivesses que tipo. Yeah, e as pessoas fariam a tua cara, a cena é essa. É fodido, estás fodido, meu. Não há maneira. Não estás assim tanto, meu. Eu acho que eu acho que não estás assim. Eu acho que as pessoas com o nervo não se conseguem tipo mudar. Mas eu acho que conseguia. Mudar. Fazia tipo um bigode assim mais chique. E como é que não, fazes nem assim? É isso, puto, nem é isso. É para gente parecida contigo, mano. Foi, por isso é que os gajos tiraram a GNR, publicou logo a foto do gajo, estás a ver? E receberam tipo centenas de chamadas de todo o lado a dizer que o tinham visto. E então eles tipo, ok, vamos parar com esta operação, vamos tornar isto mais... Está bem, só que a cena é, tu mataste alguém. Ah, mas entretanto, tornaram tipo 200 GNRs. Agora és tu que estás a fugir, foste tu que meteste esta hipótese, não é? És tu que estás a fugir, o que é que fazes? As pessoas veem a tua cara e podem dizer, ah, não sei, Tu matavas-me. Matava-se. Eu sou como aqueles gajos que matam a família toda e depois matam-se assim. Chris Benoit. Exatamente. Eu sou o Chris Benoit da vida. Mano. A cena é... Recomendo-me. Não, para isso mais vale seres preso, não é? Mas tipo, aquela boa pergunta, se cometer assim um crime guarda fodido, o que é que fazes, man? Quando é que fodes? A cena é que tu em Portugal não vais poder ficar. Uhum. Pá, vão-te apanhar. Pá, a cena é fugires. A cena é que tu, tipo, tinhas de ir para um sítio muito mais remoto. Se tu fugires para a França ou assim... Achas que eles em França vão estar à tua procura? Não, acho que a França ainda é muito perto. Em França vai ser do género. Mas imagina, foges para a França. Vai ser do género um dia que sejas mandado parar numa operação stop e te pedirem documentos e cenas assim. Pai, pode ser esse azar, porque eles não vão andar. Já estás em Espanha. Não, mas lá está. Para já tens mudar de identificação. Tens tipo. E comprar casa. Ah, isso nunca podes fazer. Ou alugar uma casa. E mudar de identificação, mudar de nome, tipo ter documentos falsos. E depois até morreres. E depois até morreres. Tens de não ser apanhado com documentos falsos. Eles não podem saber que tu. Ah, o gajo agora não pode conduzir mais. Pode conduzir sem ser apanhado. Lá está, mas é isto que eu estou a dizer. Mas ele vá para que lado for, vai precisar sempre de alguns documentos, mesmo vá para Marrocos ou para o Senegal. Mas é que eu acho que é para aí que você vai viver numa palhota. A minha pergunta é pior ires para a prisão ou ires viver para Marrocos? Estás a ver? É que tu vais ter de ir viver para um desses países de merda para poder estar lá na boa. Epá, mas se fores viver para mim... Não, vamos todos ouvir o que o Sobral e o Afonso estão a falar para ele lamentar a nossa conversa, meu. Vocês não deviam, tipo, fazer isso. Baixinho, meu. Tens aqui o microfone. Tens o microfone à tua frente e estás a falar baixinho. Vou afogar a cela e matou-se. Matou-se eles e o gajo. Mas continuando. Já vais contar essa história da prisão. Pá, ser preso é fedido, meu. Pois é. Ser preso deve ser uma merda de merda mesmo. Vale mais morrer. Merda de merda. Não, vai morrer. Não. Então não é, meu. Não, porque ao fim de um tempo tu habituas-te, caralho. Tipo, habituas-te a apanhar sabonetes e a comer comida de merda. Depende também da personalidade que invocas na prisão. Meu, a cena é. Sim, isso dos sabonetes não deve ser assim tão. Mas as pessoas que saem da prisão também, para já, dá jeito se tiveres. Pois mesmo criminoso, né? Mas tipo, as pessoas que saem da prisão tipo, dizem que ao fim de um tempo, pá, só estás lá, estás a ver? É mais um dia e o caralho é assim, tipo uma tortura todos os dias. Sim, não tens de estar, prisão, não é? E tipo, a cena de seres violado no cu é mais um mito do que outra coisa. Estás a ver? E é agora que eu entro na conversa. Então entra. Então é assim. Eu tinha um amigo que foi violado no cu da prisão. Não. Tenho um gajo no meu trabalho que esse gajo tem um amigo que já esteve preso. Sim. E o amigo dele contava-lhe histórias. Uma delas era que... O que é esse gajo, uma delas? Uma delas era o gajo que apanhava no cu. Mas eu já vou passar esse ponto. E então... Espera aí, deixa eu concentrar. Quer dizer, comer. Se Sobral não sabe falar sem estar comer ao mesmo tempo. Sei, vou-vos contar esta história. Pronto. Uma delas. Tipo, há celas com duas camas, há celas com quatro camas. E esse gajo foi para uma cela de quatro gajos. Estás a ver? Uma cela de quatro. E os colegas de cela dele, tipo, o gajo tornou-se a gaja deles. Então chegou a levar deles, todos. Tipo, todos os dias. Estás a ver? Cala, mas esse é o gajo, o teu amigo? Não, é um gajo de uma história desse meu amigo. Mas o teu amigo não violou ninguém? Não. Okay. É o amigo do teu amigo? Não. O teu amigo foi violado? A não. Cena é, olha-me esses doentes. É uma história do amigo do teu amigo? Exatamente. Isso que é verdade. É verdade, cagar, então o gajo esteve lá. Quando estás a cagar e tu vários seguidos a cagar, alguém, tenho uma coisa para vos contar, não sabe com quem que estava a falar. Mas há um gajo que eu conheço, que coisa, não. Pá, vocês sabem a vida na prisão? Não, é. Conta aí. E usa o barulho do rolo a ser puxado, estás a ver? Obrigado, eu adoro falar ao microfone. Basicamente o gajo. Ah, pá, sério. Com mais um vídeo. O que estás a fazer? Isso não fica preso. Isto só faz para cima e para baixo, meu. E à volta também. Bem, isto tudo só para dizer que vida na prisão não é assim tão má. Para um homossexual. Para um homossexual que pode ser de lá, estás a ver? A cena que eu não percebo disso. De, tipo, porque eu sei que é assim, as pessoas exageram, mas acontece também, há pessoas que são violadas no cu. E a cena é, se tu não fores paneleiro, porque é que haverias que querer foder um gajo no cu, estás a ver? Tipo, bate uma punheta, não, ou vais tipo bater uma punheta dentro do ânus de outro homem a fingir que ele é uma mulher, é isso que eles estão a fazer? Sei lá. Meu, é que imagina que te diziam, agora vais ter de foder um homem no cu para não matarmos os teus pais, estás a ver? E não ias gostar, estás a ver? Não estou a dizer levares no cu, estás a dizer foderes um gajo no cu, não ia ser fixe. Eu não me consigo pôr nessa posição já mentalmente. Já comeste no cu? Não? Então não sabe o que é que estás a falar. Estás a falar em punheta. Punheta em nada tem a ver com o calorzinho transmitido de um ânus masculino. Mas é igual. Mas é mágico. É um mágico. Intestino grosso. É, não é só cocó. Tarzanos. Tarzanos é o Tarzan do sexo anal. Esse devia haver. Tarzanos. É o nome do gajo. Tarzanos. Vai ser o nome do episódio. Oh meu, mas eles batem pívias na meme, eles têm cenas para bater punhetas na meme. Tipo, lá está, tipo. Se nós tivermos. Então imaginemos. Alguns têm telemóveis, mas imaginemos. Mas nessas prisões não há violações. Quais? Naquelas não, tipo, os telemóveis que eles têm são ilegais. Tipo, ninguém é suposto ter um telemóvel. Sim. Então nas prisões ilegais, nessas prisões é que há tipo violações e o caralho, são as prisões fodidas. Há gajos que fazem tipo videoclipes e sons de rap na prisão, nos Estados Unidos. O Val Azevedo aposto não foi violado, de certeza. Mano, vocês não viram aquelas notícias de há pouco tempo? Se calhar foi, eu nunca mais ouvi falar nada. Na prisão. Não viste? Não, acho eu. Puto, uma grande festa com bué da pizzas, bué da telemóveis, pipoca, dinheiro, a fumar ganzas. Acho que era uma gaja que geria aquilo, porque ela já foi despedida nessa altura. Pá, Mas as cenas há cenas lá, tá, tipo. Mas isso é contrabando, estás a ver? Isso é contrabando, né? Tipo, eles podem ter aquilo. Calma. Oh, mano, mas podem bater punhetas a ver gajas. Sim, podem. É isso que eu estou a dizer. Porque é que eu deveria foder um gajo? Tipo, ok, imaginemos que nós os... Somos quantos? Seis. Imaginemos que nós os seis estávamos fechados nesta garagem. Alguém me está a ouvir? Estamos os seis fechados nesta garagem durante, tipo, 5 anos. E temos comida e tipo, toda a gente dá-se bem. Mas pronto, quando tens de bater uma punheta, tens de ir ali para o canto bater uma punheta. Achas que alguém ia querer foder o outro no cu? Eventualmente, acham que sim. Tipo, o Diogo e o Afonso estão a abanar a cabeça a dizer que sim. O Afonso e o Diogo nem sequer hesitaram. Estás a ver? Tipo, ele foi logo, 6 anos, estás louco. Ao fim de 2 meses já estava-te a foder no cu. Isto sou uma. Hã? Nesse aspecto. Não, estar okay. Na prisão deve ser tipo estar no liceu, mas sem aulas, estás a ver? Tipo, yeah. Fechado. Quê? Tens hora para acordar, passa um gajo já teu pequeno almoço, comes. Yeah. Tens uma hora para te lavar, se voltas para dentro. Fazer o ginásio. E assim, depois andas lá a passear, estás a ver? As escolas são tipo prisões, basicamente. As escolas não fazes nada na escola, meu. Tu na escola. Não, mas é verdade. É verdade. Tu na escola, tu devias ser obrigado. A aprender, estás a ver? Tipo, a tu na escola devias ser obrigado a aprender. Como é que tu explicas? Tu, por exemplo, nós eu falo por experiência minha. Quando eu estive na escola, eu estava lá dentro e não ia às aulas, meu. Yeah. Tipo, isso. Devia ser proibido. Yeah. Sim, como eu, meu. Eu estou a perceber perfeitamente. Estás a ser o que eu estou a querer dizer. Às aulas e, tipo, não, era como se não tivesse, só estava lá a marcar presença e ou o caralho. Às vezes ia mesmo tipo à escola e estava lá fora. Enquanto os meus colegas estavam a ter aulas, eu estava lá fora sentado. Yeah. Pá, yeah. E essas merdas não devia ser permitido, isso não quer dizer. Eu não ia às aulas, mas eu ia às jaulas. E às jaulas, regresso porque às jaulas. Escola é jaulas. Mas ti. Olha. Jaulas. Regresso às jaulas. Boas. E tipo. Mas é a cena do. Foder gajos no cu. Acho que essa conversa se calhar já acabou, né? Não! Não, pelo amor de Deus. Quantos anos é que tu. Precisava estar aqui fechado connosco. Meia hora. Ou seja, tipo, daqui a 5 minutos. Mas já vais começar a tentar foder alguém. Meu, o meu problema com isto é que eu acho que eu sou o mais violável aqui. Não. Assim, sou magrinho, nunca... Não ia. Não, o meu cu era capaz de não ser agradável, só que era o que. Que era mais. Se 5 gajos estivessem a tentar violar, tipo, tá, não vi muito que eu pudesse fazer. Eu tenho bem de pelos. Tens bem de pelos? Menos pelos é o cu. Pois sou. Toda a gente olhar para mim. Meu! Estão a olhar para mim como tipo os animais quando vêm tipo matar-te. Os desenhos animados quando vêm tipo matar-te, tipo com o cheiro e ficam os olhos assim. Estás a ver? Ficaram agora com tipo 2 pernas de frango nos olhos. Os nossos olhos tornaram-se anos do coelho. Mas é que é ingrato porque viste que está aqui um grupo de 6 pessoas. Sendo que uma delas vai ser violada, sobram 5. Sim. 4? Assim, 4? Matar-me. Assim, ninguém está a falar a ti agora, coelho. Então, mas como assim, como assim sobram 5? Sobram 5, então somos 6. Há um que é violado, sobram 5 pessoas. Depois tu tens 4 pessoas, cada uma segurando cada membro do teu corpo. Ou seja, uma para o teu braço esquerdo, outra para o direito, as 2 pernas. E há um que. Ao ver este cenário, vai ganhar ereção e vai comer o cu ao gajo que está ali a ser agarrado pelos amigos. Por 4 amigos. E o gajo larga a perna ou o braço. E qual é que era o amigo? Não, o que era reventar o cu ao coelho? Então, somos tão amigos. Quem é que ia ser? O Diogo, provavelmente. Yeah, provavelmente. O Diogo é mais forte. Não. Ah, mas ia ser por força. Eu acho que ia ser quem queria mais. Não, ia ser por força de vontade. Quem quisesse mais. Força no pau, meu. Eu acho que matava antes de. Como assim? Se eu soubesse. Mas tu não podes matar a meio da violação. Parar de respirar, meu. Pois não. Yeah, man. É fodido. Pá, não sei. Mas dá sempre para. para dar tipo. É, dá sempre para dar um pontapé nos colhões e o caralho. A cena é essa. A cena é essa, é do tipo. As gajas, quando estão a passar por isso. Aquela, como é que não fazes isso? Como é que não. Da Índia não toca carro, meu puto. O que é que ele fez? Então, que foi violada por 11 gajos e tal. Não, é 40 e tal. Foi no Brasil. Foi no 35 para aí. Yeah. E ela era namorada de um deles. Mas foi ela que. O quê? Oh. Não. Calma. Vê lá o que tu vais dizer. Não. Do que eu ouvi da história, do que eu li, vai da net. A net tem a sua veracidade, não é? É que tipo. Ela falou com o namorado, estás a ver? Para o namorado falar com um ou dois amigos. Ah, para fazer um gangbang. Para fazer um tipo um gangbang. Só que ele falou com 45 amigos. Ah, esse louco, ok. E vai ser um tipo de vingança. Oh! É bem próprio desse gajo. Próprio desse gajo. Próprio desse gajo. Foda-se. Imagina que tu andas a falar com os amigos. Ei, que caralho. Eu não apoio. Bem, sou doutorado em putaria. Sabes que música tem que aparecer assim? Sexo selvagem. Não, mas acho que tipo no fim de cada episódio uma pessoa escolhia um som para passar, estás a ver? É MC Iago. É, mas está bem, se é isso que vocês querem. Se querem isso. Estou sempre aqui a mexer no volume, tenho de. Vai lá se consegues achar essa música. Não tenho net, meu. Olha, deixa-me só não temos dizer, internet. Já que estamos a falar deste tema sobre as violações e etc. Yeah. Sabias que 9 em cada 10 pessoas. Sabias que 9 em cada 10 pessoas são a favor das violações em grupo? Hã? Como? Onde é que viste isso em grupo? Calma, deixa assentar até perceberem. 9 em cada 10. Ah, 9 em cada 10 pessoas, pronto. Porque só uma é que foi violada nessa violação. Demora. Bom, nós antes de começarmos este podcast falámos brevemente sobre um tema que era aquele taxista que disse que. Ah, as leis eram como as raparigas virgens que eram para ser violadas. Pronto. Que é um baita uma rima minha. Eu já vi uma justificação disto, do gajo que também, infelizmente, é um gajo altamente associado ao Benfica. Eu não conhecia esse som. Não conhecias? Já mais ouvi. O Sobral. Quem está a saber? Estava a dizer que ele justificou. Houve um gajo associado ao Benfica. Não, yeah, um gajo associado ao Benfica. Não. Deixa lá o funk brasileiro para depois. Calem-se lá. Tem que ser uma pessoa. Quando um gajo está a falar ao microfone. O taxista disse. Que as leis eram como as raparigas virgens, eram para ser violadas. Yeah. No entanto, isso foi totalmente contra o seu discurso anterior. Ou seja, ele teve o tempo todo a defender as leis, yeah. Que, calma, os Ubers não tinham as leis, não sei o quê, e disse uma coisa sim, totalmente contrária. Ou seja, irónico. Não. Não? Ele justificou com, ele queria dizer, as leis são como as raparigas virgens, não são para ser violadas. Exatamente, está a ser irónico. Ele queria dizer o não. Ah, ele queria dizer o não e foi tipo um lápis. Pois, é que está. Eu não consigo perceber como é que alguém se esquece de dizer o não. Pois. Não me acredito muito nisso. Eu acredito mais que tenha sido isso. Não. Isso é mentira. Como é que ele ia dizer? Então, como é. Não, isto é o que ele está a dizer. O gajo está a dizer que o que ele queria dizer era. As meninas, as leis são como as meninas virgens, não servem para ser violadas. Exatamente. Não faz sentido. Quem é que diz? Sabes a cena das meninas virgens? É que não servem para ser violadas. Isso não é, tipo, isso não é uma cena, estás a ver? Para fazeres essa comparação. Não, por outro lado temos que. Não, mas eu acho que essa merda foi. Eu queria dizer isso noutro contexto. Que era no contexto que isso acontece. Estás a ver? Sim. As violações estão sempre a acontecer. Sim. É como as leis, estão sempre a ser violadas. Agora, ele usar o pormenor das meninas virgens. Mas teve. Tipo, foi escusado. Não, mas é que. Não, mas ele não serve, ele disse. São. São. Ele estava completamente perdido. Ele devia ter dito. O gajo não estava perdido, meu. Ele foi bem infeliz na merda que disse. Ele foi infeliz naquilo que disse. Olha, faz bem lembrar aquela cena dos sogros do pior quando. O gajo, o ator que agora não lembro. Ben Stiller. Ben Stiller entra no avião. E está a tentar meter tipo a mala na cabine, estás a ver? E a gaja diz, ah, não pode pôr aí a mala. E ele diz, mas não posso porquê? Parece que tenho aqui alguma bomba. E as pessoas chegam todas, tipo, bomba! Yeah. E ele, mas não posso dizer bomba? Ah, não pode dizer bomba no avião. Tá? É a mesma cena, estás a ver? O taxista está a dizer, tipo, que existem várias leis, estás a ver? Mas que as leis só servem para alguns. Porque as leis, sabem o que é que, sabes o que é que são as leis? As leis são como as meninas virgens, servem para ser violadas. Oh, mas não é... Tipo, sequer por eles, estás a ver? O problema com esta merda... Mas o problema com esta merda é que, tipo... Estás a brincar? Tipo, o problema com esta cena é... Era o que eu ia dizer. Porquê? Como assim? Porquê é que ele fez isso, meu? Quem é que se atirou da ponta? Nesse mesmo protesto? Ah, okay, um taxista? Um taxista, tipo... Que ele tem uma ponta no passo. Sim. Ele lá em cima, tipo... Em tronco nu, pendura-se, estás a ver? Ah, mas uma ponte pequenina. Não, meu, sim, uma ponte para aí com... Não se tentou matar nem nada. Andares, foi sem querer. Não. Caiu sem querer. Estava tipo assim pendurado na ponta. Foda-se. Para fora. Entretanto, no vídeo dá a ideia que ele tenta fazer força para cima, mas conforme faz força para cima, vem para baixo. Caiu pá no chão. A cena é que tipo, eles são grandes broncos, que, ou, aliás, não estou a dizer, não são todos, mas é a ideia que eles estão a passar quando tu vês os vídeos deles a partirem carros no aeroporto e o caralho. Mas a cena é, calma, eu só quero dizer isto, o problema desta merda é que isto começou um escândalo todo só para alguém disse na mesma frase tipo... meninas e violadas, estás a ver? Foi só... Começaram a chorar rape como fazem nos Estados Unidos, estás a ver? Não podes falar destas merdas. Ah! E depois, tipo, no Facebook saiu um texto enorme de uma gaja que era virgem a escrever, tipo, um texto de protesto para o gajo e o caralho. E é de, tipo... Epá! É de, tipo, esta merda do politicamente correto, da cultura politicamente correto agora, que, tipo, as pessoas estão sempre atrás... De uma cena para estarem zangadas, estás a ver? Estão à caça de vilões. Mas putos. Eu acho mesmo, sinceramente, que isto vai estar uma grande confusão quando mas a gente vá, meu, não podem ter conversas paralelas, Zé. Não, mas então deixa-me só introduzir um tema com esta voz. Eu considero que. Fala mais alto. Quem é o Albergaria? Quem é o Albergaria? Tenho aqui um tema tabu que gostava de falar convosco. Mas já terminámos o tema dos taxistas. Dos taxistas e o tema do não, eu violador ia... de. Esse já acabou, essa é a cena. Eu lembro-me do violador de taxistas. Podes. Lembras-te do gajo. Antes que passes, peço imensa desculpa aos presentes, mas o que se passa é a situação. Tá, há bocado referiram um sujeito que caiu da ponte, não é? Pronto, era o Rogério. Não se riam. E ele não era a favor da reivindicação dos taxistas e igualdade de descontos para toda a gente. Não. Ele era a favor da gente 24 no táxi, do duplo escape, do alarão nipónico, cheio de autocolantes. O homem era a favor do tuning. E neste podcast vai haver um minuto de silêncio porque o gajo agora já não consegue conduzir e pá, isto não tem piada nenhuma e a gente sabe o quão importante é o pé no pedal, né, meu boy? Ratata! E ele sabe e a partir de agora pronto. É, as rodas são outras, nem são só duas. Não, lembrei-me agora, são quatro, mas. Ah, é só quatro, são tamanhos diferentes. Não. Oh, Rogério, nada temas. Eu vou medir a roda da tua cadeira e vou-te arranjar um spinner. Tu vais sentir orgulho, meu. Quando estiveres indo na rua. Tu vais curtir. Pá, e é tudo. Hoje estava de silêncio. Não, meu, pá. Hoje estava à tua espera que descesses e passou um gajo num monociclo. Era um urso. Não, meu, num monociclo. Estás com o monociclo? Sim. Aquela bicicleta só com uma roda e com um banco. Mas tipo cego, é tipo elétrica. Yeah. Vinha da estação, sim, vinha já vi, tipo já vi assim de pé. Já vi assim, cena, uma beca. Isso é que chama, é um Segway só com uma roda. Só com uma roda? Sim, era um monociclo, tipo, meu. Imagina a roda era assim e tu despes aqui, né? No meio quê? Da roda. Não era. Mas curavas com as mãos, não? Não, tu estás a ver. Isso eu já vi, tens da roda, tens os pés de lado. Eu nunca sei com isso. Mas não. Não, não, não. É uma merda tipo. Estás a ver um monociclo. Estás a ver um monociclo. Monociclo tradicional, dos palhaços. Sim. Igual, mas sem os pedais. Mas onde os pedais têm um apoio para os pés. E um banco aqui. Tem um banco? Certeza que tem um banco? Tem. Certeza que a polpa é aos pés? A polpa é aos pés. A polpa é aos pés? A polpa é aos pés. A polpa é aos pés. Toda a gente imita o Afonso. Não, a partir de agora. Elétrico, tipo cego. Toda a gente imita o Afonso. Tipo, estava assim uma beca inclinada para a frente. Ah, já sei que é assim. Mas isso é um com duas rodas. Não, é só uma roda. Só uma também. Agora, acabou. Acabou. Foda-se. Ah, já. A sério, os taxistas. Reivindicação. Yeah, isto é um tema. A cena dos taxistas, se eles têm razão ou não têm. Pá, têm uma beca. Aliás, têm porque, pelo que eu percebi, o Uber não está a pagar. Não está a ser taxada. Paga sim. Calma. Paga? Paga. A Uber paga, paga taxas, paga muito menos que os taxistas. No entanto, os taxistas recebem muito mais que os motoristas da Uber. Ah, é? É? Ah, pois é, por isso é que as pessoas escolhem o Uber. Exatamente, porque tu fazes um trajeto no Uber, custa-te 7€, fazes o mesmo trajeto no táxi e custa-te para aí 20, 22€. Yeah. Apanhei o Uber uma vez, foi a Maria Grilo que me pagou, tinha 10€ na cena do Uber, era um código promocional qualquer que ela tinha, que a primeira viagem até 10€ fazia-na, pronto, com aquele cupão. E eu estava no Martim Muniz, sim, numa casa lá, uma festa, com ela, com o Tânio, com ela. E tipo, era para bazar e ela chamou o Uber do telemóvel. Yeah. Fui num certo, eu estava tudo bêbado, eu fui a dormir metade da viagem, mas o importante aqui a reter é. Foi até onde? Zé? Ela deu 10. Fui do Martim Muniz até a minha casa. Ah, ok. Até o Cacém. Yeah. Com o código 10€. Com o código 10€, tipo táxi era 15, mais. 27 para aí, eu já paguei 27, já paguei 27 até a minha casa, já paguei. Da Elisa, não, yeah. Era 15 paus, era 15 yeah. No máximo. Era 15 paus até ao Lido, na Amadora. Yeah, exatamente, ainda é mais ou menos. Não, não é das eles mudam. Meu, a cena é... Princesa 9, já gente nem sei, tu muda um tarifa logo. Fiz logo aquela merda a contar, bam, bam, bam. Eu gostava de saber quando é que eles mudam a puta da tarifa, meu. A cena é... É muito... Yeah, durante a viagem. Oh, é muitas... E tipo, eu acho que entras em táxis em que diz uma cena e entras em táxis em que diz outra. Estás a ver? Porque eles começam sempre 4,90 ou 3 e tal. Quando tu entras está verde, mano. Hã? Quando tu entras está verde. Oh meu, quando tu entras, quando tu olhas para o taxímetro, já está lá um valor, não, estás a ver? É 3,80 também. É 3,80 à noite em Lisboa. À noite é mais caro. Depende da zona, do sítio. E também depende. E se levares bagagem é mais caro. Não, mais mas olha, a cena da. A minha cena é. Tipo, os taxistas estão a chorar, mas. Tipo. É assim que é a vida, man. Nós vivemos num sistema capitalista, é suposto haver competição. Exatamente. E é suposto as coisas eventualmente tornarem-se obsoletas, meu. Assim, é desculpem lá, só que é isso que acontece, man. É porque eles perderam o aeroporto, isto tudo. Porque o gajo da entrada, não sei. Pronto, isto eu não vou falar porque tu pesquisaste esta merda ao longo da semana, cuidado. E há porque trabalhas no aeroporto. Mas a razão não é essa. Ah, ok. A razão é que, por acaso, tive tempo hoje no dia. Hoje não, esta semana que passou no meu dia de trabalho e. Fui pesquisar foi na segunda-feira que foi o dia da manifestação. Yeah. Bloqueio, caralho. E fui pesquisar sobre o Florencio de Almeida. Que é quem? Que é o presidente, é o presidente da Antral. E estamos a falar de um sujeito que é o gajo mais vigarista em Portugal. É mesmo cara, velho. Yeah, tipo, e, então, deixa só contar mais ou menos. Pronto, o gajo, era o puto que emigrou, não sei o quê, voltou, de repente comprou o primeiro táxi. Muito resumidamente, trabalhou obra, café, e vem para cá, pronto, e decidiu construir um império, pronto, teve sucesso e não sei o quê, mas o negócio dele baseia-se no quê? Portanto, as licenças de taxistas são limitadas por cidade, ou concelho, ou o que é que seja. E pronto, por isso é que se fores procurar uma licença daquelas de praça e não sei o quê, és capaz de pagar até 150 mil paus, merdas assim. É bué da caro, porque elas são limitadas e tu pedes basicamente que este taxista, então vais-te pagar isto. É o que acontece. E o que é que o gajo fazia? Deram um exemplo nesta notícia que eu li, acho que foi no Público, na net, e os táxis nas aldeias, houve uma aldeia, não me lembro onde nem o nome, e havia lá, a população era pouca, não sei quantos é que eram também, mas precisavam de um táxi para se dirigir tipo, ao hospital ou às compras e coisas do género, e fizeram um tipo mega baixo assinado lá entre eles, mega, mas tipo dezenas de pessoas, yeah. E pediram um baixo assinado para terem um táxi. E sei lá, se calhar a aldeia governava-se dessa maneira, olha, amanhã és tu, fazem um horário das viagens que o táxi tem de fazer. Mas o táxi custou na altura, com esse baixo assinado, 2.000 euros ou o que é que é? Não sei quanto é que custou, foi doado, whatever, não sei. Mas o Florencio de Almeida foi buscar esse táxi, comprou essa licença a dizer, ah sim, eu vou comprar e faço este trabalho, minha empresa faz este trabalho. Pagou essa merda de 2.000 paus, ou o que é que era, trouxe o táxi para Lisboa, vendeu a licença desse táxi, não sei por quanto, tipo uma buja, estou a falar tipo 90 mil paus, yeah. Cenas assim, e pronto, e o que é que acontece? Ah, mas o táxi, há uma legislação qualquer, uma lei, que diz que os táxis estão registados no concelho, licenciado lá, e não podem sair daquela região até um raio-x. Yeah. E ele meteu em Lisboa, yeah. E pronto, o gajo já foi processado por causa desta merda, lá a malta da aldeia, e o gajo safa sempre em tribunal porque diz que o carro dele, esse táxi, está alugado, e isso é legal, é tipo uma empresa, olha, dirige-se a um táxi e pede como se fosse um turista, está-me a faltar a palavra, não, como se fosse um turista dele, tu podes contratar um táxi e dizer, olha, quero os teus serviços deste tempo a este tempo, beca, beca, pronto. Durante um mês, ou assim. O quê? Já está a durar há 7 anos. A sério? Já está a durar há 7 anos, e o táxi está em Lisboa. O táxi está a trabalhar. Em Lisboa. E a aldeia não tem táxi há 6 anos porque esta merda está mega empatada entre papéis. Isso é bem engraçado quando é tipo uma lei, dá tipo para contornar. Sabes o que eu acho das leis? São como as meninas dizem. Servem para ser violadas. Servem para não ser violadas. O que eu acho das leis? Que eu gosto muito mais de Ruffles. Não. Sabes. Mas só esta história engraçada sobre taxistas do aeroporto. Um amigo meu trabalhava nas Picôs. E tinha um chefe da América que vinha cá visitá-los. Pronto, chefe esse. Ele era chefe da América? Yeah. Chefe da América? Chefe da América. Chefe da América. Vinha cá visitá-los. Presidente Barack Obama. Bom, chefe esse que, sendo americano, não conhecia Lisboa. Não conhecia Lisboa. Então o gajo chega ao aeroporto, pede um táxi. Sim. Pá, aeroporto de Picôs é para aí no máximo meia hora havendo trânsito. Pronto. O gajo demora para aí umas 2 horas, ligam-lhe e dizem assim, então, ainda falta muito, onde é que estás? Ele disse, eu devo estar quase, porque já passei 2 pontes e não cheguei ainda. Então, é simples, ele arrancou do aeroporto, passou na Vasco, estás a ver, foi apanhado, passou pois por um pontinho, foi apanhado em 5 de Abril, então mais rápido. Enganaram-no, pois, estás a ver, enganaram o gajo americano. Está bem, mas isso... Isso tu na Uber, sei só não te acontece isso, porque acontece, tu na Uber no PC vais no PC no telemóvel vais com a merda do GPS ligado para seguir o trajeto. Mas às vezes o. Aparece logo tipo, o sítio onde queres ir e aquilo aparece logo o trajeto que tu vai ter que fazer. Sim, sim, mas às vezes aparece trajetos Uber, mais longos. Na Uber eles perguntam-te o preço. Tu pedes, quer ir daqui, neste sítio GPS, até aqui. E os gajos tipo, têm os mais perto e não sei o quê, e ele diz-te automaticamente o preço que eles vão cobrar para essa viagem. Sabes logo, meu. Sabes de imediato, estás a ver? E tu aceitas ou não? Mas às vezes faz trajetos mais longos no Uber. Mas tipo, meu, mas a cena é, se tu souberes o sítio por onde vais, tu podes dizer ao Uber. Mas a cena fixe do Uber é mesmo isso, é que tu vês lá no mapa os gajos a fazerem o caralho. Agora imagina, tu vais tipo ao meu, mas assim... De certeza que há uma aplicação de táxi, estás a ver? Existe. Lá está. E que faz as mesmas cenas. O problema é que tipo, são muito mais caros. E por isso, meu... Isto acontece em todos os empregos do mundo, meu. É fogo. Os taxistas é muito mais valioso. Mais quê? Os gajos do Uber, por exemplo, acho que... Agora não tenho. Meu, é que seres um gajo do Uber nem é um emprego a sério. É uma cena que tu fazes além de teres um emprego. A mim já me convidaram para ser turista do Uber. Convidaram-te mesmo pessoas da Uber? Sim, um amigo meu que trabalha na Uber. Tens de ter alguns anos de táxi? Não, não. Não, tens de ter uma licença de transporte de passageiros. Exatamente. Depois tens que a pedir. E um carro de recente, não é? O carro eram eles que me forneciam. Mas pronto, tu, por exemplo, tu na Uber tens a obrigação do carro em si ser um carro acima de 2013. Pois é, isso, estás a ver? Quando a Uber entrou em Portugal não havia nenhuma legislação para isso, estás a ver? Isso já foi também por insistência dos taxistas que isso foi criado. Agora diz-me lá uma coisa, porque é que eu chego ao Bairro Alto, se é vir do Bairro Alto para aqui tenho que vir no Mercedes 190 de 88? Pois. E além disso, se eu chegar à praça, outra coisa que um gajo quando chega à praça, um gajo escolhe o táxi que quer. não somos obrigados a ir para o primeiro táxi da fila. É uma questão de respeito. Mas eles dizem. É uma questão de respeito neles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu chego ali e estou a pagar um serviço. Eu se tenho um carro de 2003 ali, não quero andar numa merda de 89 toda fedida. Não é? E essa merda eles depois também se recusam. E só te podem apanhar em praças. Ah, era isso que eu ia dizer. Eles só te podem apanhar em praças. E a Uber? Não? A Uber não. Os táxis só te podem apanhar em praças. Mas isso também é um bocado. Só podem apanhar em praças. E ali podem apanhar-me ali no Babilónia. Se tiver uma passagem e tu mandas parar. Tem lá. O que eu estou a dizer é tipo, eles podem te apanhar em praças, ou tu podes ligar, pedir um táxi e eles arrancam da praça em que estão e já vão a cobrar da praça. Agora, tu estás na rua, vês um táxi passar, esticas o braço, eles não te podem apanhar. Ah, é? Eles só te podem apanhar nas praças. Apanham-te. Se chamares um táxi assim, eles não podem parar? Não podem. Segundo eles dizem, só nas praças é que podem apanhar. Só que... É que eu fico bem da fedido quando um gajo está sempre a só que o que é que eles fazem? Não, mas isso são eles a cumprir a lei. Exatamente. Isto é tudo fundamentado ou não? É. Ah, ok. Mas tens de ser um estúpido para não apanhar. Se não houver nenhuma razão. Eu lembro uma vez que tipo estava de noite à chuva e tipo eu acho que não. Que não estava a apanhar nenhum táxi porque estava com 40, estás a ver? Com 40 e com o cajaço. E era impossível. Já que é um preto grande, quer dizer isto. E era impossível com 40 apanhar o. Aliás, estávamos com 40 e com o cachupa. Ainda pior. Com dois pretos. E tipo, a noite toda a tentar apanhar um táxi e não conseguíamos, meu. Não se lembra quando nós viemos a pé do Isco que tem até ao Colombo? Para apanhar um táxi foi um pincel do caralho. Pois, nessa noite. Isso foi na noite apurcada, não foi? Yeah. Nessa noite alguém ia defender o Rui Costa. Alguém, já agora, Magda aqui. Magda quê? Magda Pires, se estiveres a ouvir isto, estás-me a dever 5€. Desde que está aí 2010? 2009. O Bernardo ainda estava cá. O Rui. Todo bêbado. O Rui pediu ao meu amigo. Ao meu outro colega. Não, ao Tremelix. Ao Tremelix para ele ligar à mãe do Rui e dizer que estava tudo bem. Depois pegou no telemóvel e mandou para o meio. Sonho sobre o Bernardo. É este sonho que eu tive. Ah, estávamos a falar de sonhos. Porque mas o teu sonho foi. Eu estava. Estava fechado num quarto escuro. Estava fechado num quarto escuro com a Inês e depois vi uma sombra a passar e a Inês gritou e eu acordei, estás a ver? Ele teve de contar isto e depois ficou a descrever ao Sérgio como é que era o sonho. E o Afonso a dizer, estás a ver o quarto do Sobral? E tipo, meu, estás a contar esta cena, quem é que vai ouvir o podcast e sabe como é que é a sala do Sobral? Estava a falar com um amigo meu. Não, mas o meu sonho foi assim. Tipo, sonhei que o Bernardo tinha vindo cá a Portugal durante um dia e eu estava a tentar convencê-lo para ele ficar mais um dia, estás a ver? E ele a dizer que não podia porque tinha engravidado a namorada dele e ia ter o filho dele amanhã. E veio só cá um dia antes para nos contar, estás a ver? E depois estava tipo, estava a gozar do seu próprio futuro filho porque ia sair meio chinês. Então eu lembro-me tipo ele a dizer, ai, depois o gajo vai sair dela logo a dizer xinxos. meu sonho bué racista. Meu sonho com o Bernardo é bué racista. Com o seu próprio filho, que não existe. Conta lá o teu sonho. Eu contei o sonho dele ao lado, meu. Era isso, meu. Estava numa sala escura com a Inês. Minha sala era tipo a minha sala, qual? Qual delas? Não vamos cair nesse. Nessa conversa outra vez. Mas já está tudo o que temos para dizer sobre. Já falámos tudo, né? Que tínhamos para falar. Mas... Não, falta falar sobre a cena do Donald Trump. Ele agora quer que a Hillary Clinton faça teste de droga. Ah, é? Mas acho bem. Ele disse que ela está drogada. Porquê? Claro que ela está drogada, ela está toda doente, meu. Ela é tipo o fucking Cavaco Silva, meu. Ela parece o Cavaco Silva às vezes, quando está assim. Estive no meio do debate. Isso viu-se agora no podcast, a cara que fizeste. Porque eu acho que as eleições deviam ser adiadas. Porquê? Porque têm tipo candidatos tão maus. Meu, vocês têm de ver o primeiro episódio do South Park desta season, man. Em que eles, em vez de dizerem Hillary Clinton e Donald Trump, dizem: porque é que este ano temos de decidir entre tipo um giant douche, que é o Donald Trump, e uma Sanders de merda? E depois tipo, o Stan a dizer, oh, é sempre assim, de 4 em 4 anos temos sempre de decidir entre um giant douche e uma sandwich de merda. Mas a cena de Donald Trump não é isso que eu queria. A cena é, já todos viram o vídeo do Grab My the Pussy? Sim. Tu já, Afonso? Eu não. Tu também não? Então vai, eu vou pôr aqui. Estás a matar. Não, mas é preciso tipo ver o... A cena é, eu queria ter sacado este vídeo para depois vermos aqui, estás a ver? E depois comentávamos sobre o vídeo, só que sei lá onde é que se saca esse vídeo, o gajo a falar disso. YouTube. Mas YouTube sacar. YouTube Video Player Forever. Isso, isso deve existir. Mas pronto, a cena é esta, tipo, se fizermos isto para a semana, para já o Afonso tem de trazer a cena dos microfones. E a seguir, se vocês se lembrarem durante a semana de temas que querem falar, tipo, escrevam no telemóvel e depois falamos aqui. Para gravar o quê? Com os dois microfones. Não interessa. Como assim não dá? Enquanto esperamos. Não, mas aqui dá. Aqui acho que dá. Com os dois ao mesmo tempo? Se for pelo computador, dá de certeza. Tipo. Agora do tipo. No Audacity. Yeah. Meu, se não der aqui, saca-se outro programa, isso de certeza que dá para fazer. De certeza que isso está a fazer num computador, estás a ver? Não, o problema não vai ser do computador, de certeza. Donald Trump em 2005. Donald Trump, pussy. Em 2005 estava uma chamada telefónica. Yeah. A dizer que, como ele era uma celebridade, as mulheres deixavam-lhe fazer tudo. Yeah. Ele disse que. Ah, isso foi em 2015. Ah, 5. 2005. Ele beijava as mulheres e até disse, como eu sou uma celebridade, então os posso agarrar pela pussy. Não, temos de ver isto assim para estar dentro do contexto. Eu depois, se quiserem dizer alguma coisa enquanto estivermos a ver o vídeo, avisem, eu paro e comentamos. Nestas alturas. Estás a ver? E eu depois ponho isto aqui com melhor qualidade. Mas já, tipo, o Sérgio e tu é que têm de ver, meu. Tem de ir para aí, né? Então, não sei, vocês é que sabem. Dá-o. Não, mas vamos ver todo. Tem que ficar aqui. Mais forte. Aliás, espera aí. Vou foder de cá. Olha este beijo. Porra, olha a minha birra. Bem, done. I can grab you by the pussy. By the pussy. Pussy, pussy, pussy, pussy. Grab you by the pussy. Poxa, já fica um bocadinho de merda. Não, isto se calhar há umas partes que se cortam. Se calhar há umas partes que se cortam. Então não, mano. Se calhar há umas partes que se cortam. Só que, é um bocado assim. Temos de ouvir. A cena é, temos de ouvir o primeiro episódio e temos de ver a merda. Temos de ouvir. Tentar não fazer esta merda. Maria João. És tão grossa. Islandês. I'll admit it. I did try and fuck her. She was married. Huge news, Sarah. No, Nancy. Yeah. No, this was marriages, and I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. She's your girl's hot as shit in the purple. Whoa. Whoa. Yes! Whoa! Yes, Nadal has scored! Whoa! Oh, my man! Wait, you gotta look at me when you get out of your life. That is very. Will you give me the thumbs look up? Look at you. You are a piece. You gotta put the thumbs up. You gotta get the thumbs up. Can't be too happy. Else off first? Yeah, let me. It's very fun. You gotta give me the thumbs up. All right, you and I will walk there. So, can I have it open? Can you have the chat open? Oh, my God. So, I have it closed in there. Maybe it's a different one. Better not be the public. Yeah, that's her, with the gold. Hoje ouvi disso. Queres dizer alguma cena? Ou não? Não posso dizer, porque isto também não é muito importante. Spotlight, não sabes o. Tens um para tudo para o Afonso falar. Ai, cara. É sobre isso, mas toda a gente já. Nem sequer é sobre isso. É sobre isso. Não, claro. Mas temos. É sobre isso que vamos falar. Sim, hoje estava o comentador das notícias. O gajo é do bloco de esquerda, acho. Um gajo com barba. Ah, normalmente esses gajos com barba são do outro. Sabes quem é que é o gajo? Então é do PCT, não sei quem. Não, puto, um gajo que é meio calvo com barba, o gajo acho que é político, whatever. E o gajo estava a dizer qual que. Qual é o pai quê? O discurso de Donald Trump não mudou. A única cena foi que vieram à baila esses vídeos, tipo, do gajo a fazer-se mulheres casadas e sendo casado e o caralho. e que tipo, isso, o Partido Republicano é bué contra essas merdas porque são bué fundamentalistas religiosos, estás a ver? Essa palavra, a cena é do tipo, eles dizem isso, estás a ver? Só que do tipo, foda-se, e vais-me dizer que os republicanos também não são assim. Tipo, o Jorge, a cena é, antes dos presidentes serem eleitos, ou quando eles estão na fase de campanha, principalmente os Estados Unidos, menos o Obama, todos passam por uma cena em que estão todos a falar de escândalos deles. Estás a ver? A Hillary tem os seus escândalos. O Obama não falava nos escândalos porque era preto. É verdade. Esse é o escândalo. Isto foi a linha do dia, mano. Isto foi a grande dica. Vou-me embora. Para daqui para o roupa estender. Engraçado. Já agora, mais uma atualização. O gajo fugiu lá daquele assalto para duas polícias. Yeah. O gajo assaltou uma casa e espancou uma mulher. E depois viste roubou-lhes o... Ah, ele era mesmo... Então, mas diz o resto, puto. Diz o resto. Atenção. Desloca-se atenção, uma carrinha povo. Opel Astra Branca, matrícula 9857 EA. EA, uma Opel Astra Branca, pai de 94-96. Ok, vamos ver, mas é o resto do vídeo. Yeah, mas a cena é do tipo, o George Bush dava na Kisa e evitou ir para o Vietnã, estás a ver? Isso tudo apareceu antes dele ser eleito e aparece com todos os presidentes. A Hillary Clinton, quando era advogada, safou um pedófilo e há uma gravação dela a rir-se sobre isso e a rir-se sobre o gajo ter passado no teste das mentiras e não sei o quê, estás a ver? Mas pronto, vamos ver o resto do vídeo. Porque, só. Assim, há um escândalo. O escândalo. Porque isto é assim que os gajos falam, man. A cena é que é assim que os gajos falam, quer queiram ou não. Havia um presidente nos Estados Unidos, o Johnson, que estava sempre a falar da sua pila, estás a ver? E tu soubeste isso vai dar tempo depois, quando houve gajos que trabalhavam na Casa Branca a contar essas histórias, estás a ver? Do gajo tipo a mostrar a pila e a dizer que tinha uma pila grande e essas cenas todas, estás a ver? E tipo. A Hillary Clinton, se for um pedófilo, acho que o gajo era taxista em Lisboa, estás a ver? Automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. Just kiss them. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Just look at those legs. All I can see is the legs. No, it looks good. Come on, shorty. Oh, nice legs, huh? Oof! Get out of the way, honey. That's good legs. Go ahead. It's always good if you don't fall out of the bus. Like Ford, Gerald Ford, remember? Down below. Pull the hell. Não, nem o outro sabia. Este gajo, o Billy Bush, agora foi despedido por também ter falado assim, you? Ter rido do que ele disse. Hi, nice seeing you. Terrific. Nice to meet you. Terrific. You know Billy Bush? How are you? Acho que eles estavam a falar desta gaja. Doing very well, thank you. Are you ready to be a soap star? We're ready, let's go. Make me a soap star. Have a little hug with Donald. Okay, absolutely. Yeah, o gajo está tipo a fazer um mesmo com Donald Trump. Push, push. There we go. Excellent. Well, you got a nice co-star here. Good. Yes. Absolutely. After you. Come on, Billy. Don't be shy. As soon as a beautiful woman shows up, he takes off. Here, Billy. Is always happy. I'm sorry. Come here. Let the little guy in there. Yeah, let the little guy in. How you feel now, brother? I should actually. It's hard to walk next to a guy like this. Ela quer a pila, man. Yeah, you get in the middle. Ela quer a pila this. That's better. This is much better. This is. That's better. Now, if you had to choose, honestly, between one of us, me or the dumb. No. That's tough competition. Yeah. Seriously, you had to take one of us as a date. You have to take the fifth on that one. Really? Yep. I'll take both. Which way? Make right. Here we go. Goodbye. Right in the days. Ah, meu, foda-se. A cena do podcast é de vez em quando falar mal dos brasileiros. Acho que isto é demasiado racista. Não, meu, não. Acho que o racismo faz bem. Não, isso é brasileiro relativamente àquela piada já faz. Não, mas racismo. Era muito musical. Ei, foda-se. Ah, não podia dizer o nome, eu censuro. Meu, o som vai estar a passar. Opa, vá. Vai estar a passar aí, mas vá, nas rádios do Norte. O Donald Trump disse esta merda, estás a ver? E agora há um monte de pessoas escandalizadas. Oh meu, foda-se, já acabou o podcast, é? Pá, se calhar vamos acabar. Não, também não, já está na uma hora. Mas está quase só para remate final, estás a ver? O Donald Trump disse isto, estás a ver? Isso ia ser a música que mesmo no fim. Tipo, o Donald Trump disse esta merda e... e agora há um monte de pessoas escandalizadas. É quase o mesmo tema andar a bocado. E a cena é, se foi mal o que ele disse, é pá, claro, meu. Porque, meu, é um grande escândalo. Quando é um presidente a dizer uma cena destas, é um grande escândalo. Mas, quando pões isto no contexto de que não é só um gajo a concorrer à presidência, é o Donald Trump, man. Ele faz... É por isto que vocês gostam dele, estás a ver? É por isto que ele chegou até aqui, porque ele diz estas merdas. Estás a ver? Por isso... Agora vão parecer tipo um monte de feministas a chorar, que já estão, e o caralho, a dizer porque é que isso é completamente errado e rape culture e o caralho. Oh meu, cala a boca, meu, foda-se. Vai, mas é ser agarrada pela cona, meu. Oh meu, não, estou a gozar, mas é pá. A cena é, por mim, o que eu queria mesmo dizer era tipo, por muito que vocês chorem, não interessa, porque isto é o que lhe dá poder, estás a ver? É falar, é tipo dizer estas merdas. E tipo, obviamente que quem lhe dera a ele que esse vídeo não tivesse saído, mas epá, não acho que lhe vai fazer assim grandes danos. Acho que houve umas quantas gajas que a ti ficaram tipo, que riram-se daquela cena, estás a ver? Acho que já eram tipo, curtiam do Trump, estás a ver? Não se importaram muito, acho que... Se calhar curtiam ser fedidas por ele. Opa, não? Essas parcas. Pá, a questão é. Hillary Clinton, se for um pedófilo, pelo visto, era taxista em Lisboa. E é mulher. Isso. E a mulher? É mulher. E a sorte dela é não estar no Brasil. Ela é mulher. Bem, de cima. Com esta nos ficamos. Proponho terminar com uma adivinha. Esse videoclipe está muito bom, está mesmo apropriado, uma cena feita em stop motion. Tenho laranjas numa mão sim. E maçãs noutra. Quanta fruta que eu tenho? Não sabes porque não te disse que eu tenho. Caralho, vamos embora. E a partir daqui, espera, certo. E agora, como é que se chama esse som? MC. Aquele? Ah, não, o do início. Aquele brasileiro. Era o MC Água. MC Iago. MC Iago Selvagem. Yeah. Vá. Não, eu depois vou pôr o som aqui. Em vez de. Vamos ouvir. Vai! Vem aqui, meu. Sente o refrão. Então vem novinha comigo na contagem. 3, 2, 1. Sexo selvagem. Vai.